beira-mar. Com outra ao lado eu vou passar a tarde a chorar. Vou chorar, vou sofrer, vou chorar. Este é o seu Canal 2 da Antena. Jogando com as palavras que amo. canal 2 da Antena Web. Nesta nossa freguesia, cheiro a areia. alecrim, sabe o vinho a malvazia. Tão bonita aquela flor, mas que salva de morteiros. Agora não, meu amor, deixa passar os festeiros. Dá cá mais um beijo apressado. Canal 2. Outras cores naveguei.